Dali Crocodilo! DJzinho Pressão e Gordo. Vamos estremecer. Agora! Ao vivo do Que Legal! Um CD marcante pra galera receber o convite do DJ Ralph. Segunda-feira, aqui no Que Legal vai ser mil grau. DJ Ralph, faça o convite que já é ao vivo do Que Legal, garoto! Dinho, Gordo, satisfação enorme estar aqui mais uma vez. E claro, como vocês já falaram, segunda-feira, feriadão, dia 12, o aniversário do Ralph. Eu conto com a presença de toda a galera, inclusive também nossos parceiros de Quaraci e... Dois ônibus já confirmados, fãs também, vai ser pressão total. Meu amigo Rafael Campinho, nosso empresário, um abraço pra você. E hoje, terça-feira, é o meu aniversário hoje. E na segunda-feira a gente aguarda toda a galera, viu? Então vamos pra cima, vamos curtir esse CDzão das marcantes aí, segunda-feira, pra nós aqui no Que Legal, garoto! Vai começar o CD marcante! E hoje, terça-feira, todo mundo invade o papá pra tudo em frente, Belém! 3, 2, 1, já! A dupla pressão do Pará, tomando conta da sua noite. Gordo e Dinho Pressão. Você me conquistou, confesso, e a chama desse amor me aquece. Tomou conta do meu ser, e hoje eu penso em você. Fico esperando a hora de te encontrar pra gente se amar. E agora? Só te peço, não demora não, essa saudade tá doendo em mim. Eu quero ver como é que é! Você que te ama. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Amor, todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te quero demais. Quem tá tocando, quem tá tocando? Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. E a referência impressão tem nome. A referência impressão tem nome. Quem é, quem é? DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. Então, Gordo! E aí, meu amigo macaco? O Pivete, o Gaúcho, meu amigo Daniel lá de Coraci. Hoje, terça-feira, e vai invadir o Papa Tudo. E a referência tá na área. Entre nós existe amor que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi abrigo, volta aqui. Família, não tá sem de Benevives. Um abraço pra vocês. Tá no CD ao vivo. Você foi embora e me deixou aqui. Aniversário do Mateuzinho. Nos põe na fita. E o bagulho tá doido aqui na frente, ó. Aquela briga que acabou com tudo. Bora, Renuzinho. Manteiguinha. Mulher, Gato Mestre. Final, o bolão. Agora eu consigo entender. E aí, Blamor? Não me toca porque não me quer. E a segunda da discórdia. E hoje eu sei que tenho pra mulher. Nosso amigo Tiquinho, o Guigui, o baixinho do Uber de Guaraci, o John John, o amigo Washington, da Carra do Açaí de Guaraci, o Isaac do Leilão, essa, ele vai levar pra tocar lá em Benevide. Essa não pode faltar de jeito nenhum, agora. O nosso amigo Iás, amigo particular do Bagal. Ainda não descobri porque me abandonou. A Yasmin, amiga particular do Bagal. Sem você, meu mundo sempre girou. E aí? E me fazia também sentir o seu coração pulsando também. Amigo Bola GDK. Você, a sua esposa, dona Gisele, estão na área. Esse sonho desguiado. E hoje tem o Babatudo lá do outro lado do Rio. Confirmada a presença aí, ó. Amigo Baixo PDK, Seguinte PDK, sua ruiva Stephanie. Um abraço pra vocês. Diego GDK, Dieguinho GDK. E a Jessica. Agora! Amigo Leno, nota 100. O Wendel Lira, o Lucas, o Edson. Família nota 100 de Benevides. Eu amanhecer, olhar pro lado e não te ter. Eu vou chorar, vou sofrer. E o Bruno Verdelho manda um abraço aí pra sua amiga Carlinha Monteiro, a esposa do Dieguinho. O nosso Blast aqui, ó. E aí, Luan Forte, professora Keila, meu grande amigo Quiabo. E aí, empresário Atila. Bora fumaça, bora sede. O Neguinho da sede tá na área. Sem ter você. Descobri que todo amor que eu sentia por ti não existe. Essa quem gosta é o meu amigo Leonardo Oliveira. E agora já! Encontrei o amor. E ele manda pra Pamela Oliver. Ela que tá grávida de 2 meses dele. Posso explicar? Feliz da vida esse desgraçado. Porque amigo Léo Mix, ele que trouxe o preto, a Cássia, pra conhecer o que legal, eles não querem mais ir embora. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você na minha vida? E o nosso amigo Robert Lima e o nosso amigo Cominho também tá na área. Fala, Cominho! Augusto, mano. O homem do Bigos Bar. Vendes pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. O nosso amor. Toma! Dinho! Gordo e Dinho Pressão. É emoção e agitação. Amigo Bola GDK, ele é Dona Gisele. O Dieguinho PDK e a sua ruiva para Marcos PDK. Hoje ele vai invadir o papá pra tudo. Sabe, canta, vai. Amigo Lan Forte de Marituba. Eu te quero só. Professora Keila. Vou gritar pro mundo. O Quiabo, o Neguinho da CEA. Paula também tá na área. Um abraço. Do Dinho Pressão. Dinho Pressão. E a panelinha. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não. Dona Oliveira, você. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de Pamela Oliver. Que vivemos. Amigo Vitor, a BL, o Rildo, Renata Megera. Nossa história, o Rômulo, o Mouse, o Jabo também, essa primeira dama. A panelinha tá na área. A Luzine Coxinha, Rafael Siqueira, amigo Bruninho, também o Lourinho, família Pista Cabanagem, Natália Yasmin, um abraço do Ginho. E aí, Bruno Verdeiro? E o Raul Stumano. Raul Stumano, ele que é fãzaço do Gordo e do Dinho. Gordo e Dinho Pressão. Agora. Agora diz pra mim como vou ficar. E o nosso amigo cheiroso lá de Coraci, ele já falou. Faz sentido quando eu... Esse é mais um pra coleção dele. Bora, cheiroso. Cada segundo com uma lágrima. Bora, coalhada. Amor. Bora, Bruno Pitbull. Robin da 160. E aí? Juninho Souza e a minha TX. Amigo Nandinho de Pressão, você, o Jailson, os caras do Megazord. E a nossa amiga Janete Tamires da Pedreira, ela que é amiga particular do Raul Stuman. Ela está de volta mais uma vez. Bora, Gabrielzinho da TF. Segura da discórdia, tá na área. Bora, macaco, bora, Cris. Agora, vai. Meu coração está tão só. Rafael Cambista. Quero o meu bentinho. Iago Benadama. Essa saudade dó. Comandante Natan. Parece nunca. Cassi Salles. Aquela noite quando. E aí, Blaine? Você jurava me amar. Eu ainda lembro. Agora estou sozinha, sem os teus carinhos. E agora, agora, agora? Eu nunca te abandonei. Essa amiga Cris e a Andréia Reis tá na área. Eu sempre amei você. Eles que são da discórdia de Coraci. E aí, macaco? Robert Chininho, meu amigo Cominho. Eles estão aqui, curtindo a referência. Ela está de volta mais uma vez. Esse CD marcante vai dar o que falar. Bora, Eldo dos Mal Falados! É Rock Tony Vendo! Vendo Nota 100, Wendel Lira, Lucas Edson, a família Nota 100 de Benevide, valeu! É só marcante filé! Foi numa noite linda de luar. Comanda de Freitas, vai, comandante! Estava tão só. Você, sua esposa! Bruno Orelha! Pensar. Amigo Elvizinho também do Mega! Um abraço do Tinho Pressão. Tinho Pressão. Ao vivo, negada. Como luz em minha. Meu amigo Bola GDK. E a dona Gisele. Receba aí um abraço do Gordo Dinho. O patrimônio chegou. Me faz feliz, irmão. Na companhia do Jeguinho PDK. A Ruiva Stephanie Mendes. E o Marcos Pedegar. Machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Cheguinho Pedegar também, a Jéssica, o Diego Pedegar. Luzinha. A GDK também, Diego. E o Cheguinho, é só uma confusão, mano. É tanto Cheguinho que confunde tudo. É três Diego aí, mano. É doido, né? Tá no CD ao vivo, pra cima. Pra cima! Pra cima! Anjos do Melody. Suane Batidão. É bacancho, uma bacancho de pressão também. Agora, agora. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e vem, vem, vem no batidão, no batidão do Piquiado. Bora, meu amigo, Maílson da família Rockson. Se liga que o que legal tá pegando fogo, moleque. Joga, joga pra cima e dá de soquinho pro céu. Vai, vai, e doida, vai. Olha o Dinho detonando, detonando. 5, 4, 3, 2, 1, já. E aí, Maílson? Estou dividido. Antiga paixão. Aniversário do Mateuzinho é só na banha. Com os direitos até ao vivo de marcante e tudo. O quê? E é só a primeira parte. Hoje, terça-feira, a gente vai atravessar o rio. E os Põe na Fita, vem junto, vem junto. Bora, Manteiguinho, bora, Renanzinho. Bora, Playboy. Aniversário do Mateuzinho, bora, Giovanni. Já tocou em das filhas, já. Sim, uma pancada de sucesso. duas vezes no CD, mano. Eu vou tocar de novo. Pra fazer graça. Amigo Erlon, o Thiago da Triton. O Jajá, o motor oficial do Thiago. As filhas falaram, tem que tocar. Bora, dona Gisele. Moral pra quem dá moral pra gente. Eles vêm curtir a referência e a gente toca o sucesso. E aí? O nosso amigo Washington, ele que é o filho do comandante Freitas. O comando tá na área. E aí, comandante? O homem que comanda as maiores balsas no Rio Amazonas, Pará. E aí, comandante? Os nossos amigos presentes aqui, ó. Lá do Murini, Fabi, Alec, da Esmalteria, Área, o Pedro, a Josiele, tá todo mundo aqui, ó. Vocês! O quê, o quê, o quê? O quê? Você tá aqui no Que Legal. Vou revelar um segredo que eu... Se prometer não espalhar, já faz um... Desviou, desviou. Me encantei com um certo alguém, mas ainda não sei. Olha, vai acontecer o rock lá no setor lá. Você tá convidado. Eu vou fazer uma deitada. Vai acontecer o rock lá no meu setor. Quero que passa no meu coração. Eu declaro pros devidos fins que agora eu te quero só pra... Ninguém sabe o que eu tô falando, então. Se quer saber como você... O nosso amigo Davi da Discórdia. Não tem sentido. O Paulinho Mungol. Agora do Murini só vai tocar a última. Quando tocar a última, eles vão invadir o Murini. Meu amigo DJ Marvin, obrigado, moleque. O Gabrielzinho da TF. Ele tá na área. Um abraço a você, Gabrielzinho. Gato Mestre, agora do Mestre. Isso aí, pimenta. Pra sempre comigo. Gostou? A mulher ali, se a tua amiga Zezona estiver do teu lado, canta pra ela assim, ó. Já não posso esconder. Ai! Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Bora, Átila! Bora, Sede! Bora, Lua Forte, professora Keila! O Fumaça, tá todo mundo aí, ó! Esse homem, e aí, Quiabo? Pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Agora você, já! Me fale mais dessa paixão, não me obrigue, senão. Vocês! Porque é tão difícil. Ao vivo! Me diz. E o quê? Sei que dói. Mais alto, mais alto. Não dá. E ela, e ela? Vai. Ao vivo do Que Legal. O Bruninho da família Pitt, o Pedro Canela, o tio Wellington e meu amigo Coxinha. Ele que tá se recuperando, logo logo vai estar com um novo amor. E sabe que estamos do teu lado, Coxinha. Você é parceiro, é amigo do Gordo, de... Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Nas cartas me escreveu. Só os fãs. Só os fãs que dão trabalho do Gordo Di. Quando me chamou para dançar, falando baixinho no ouvido. gordo, não ouviu o negócio que eu falei, não? Mil graus, mano. Você é doido, tu é? Toma na batida. Esse CD marcante vai dar o que falar, vai dar o que falar. O que legal na área, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Vai. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. E o coração? Coração tá machucado. Tão sozinho, abandonado. Pensa. Olha o Blake, olha o Blake. O que será? E o que será? O que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos, não dá. Diga, porque você partiu. É muito onda, ó. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas, uma a uma, uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E as canções arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só ao vivo. Poder te falar, eu amo você, quero você aqui agora. Agora, agora, agora, agora, agora, agora. É bacana! Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz. Comandante de Freitas. Estou me sentindo só volte. Ele falou, eu não tava preparado pra isso, não. O meu coração não aguenta de emoção. Queria magoar você. Seu nome eu chamo toda noite. E aí, bola? Seguindo essa aí, bora, Paula! Estou longe, estou. E o nosso amigo velho lá do Marco, ele que é amigo do Renanzinho hoje, tá juntão aí, ó. Bora, velho. O John John Washington, na casa da sede de Goraci, o Mário Foxy, o Alassi Salles, o Vitinho Foxy, o Gordinho, o Galazani, o Bigode Foxy, a empresa Foxy Turismo aqui, ó. E a minha amiga Adriane Moraes já falou, o sucesso tá no ar. O que eu sinto, eu não vou te deixar mais só. Eu prometo, você não vai mais chorar. E nosso amigo João, tudo certo? O seu garçom oficial, garçom gatinho. CD marcante do que legal aqui, senhor. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço. Está ligando, vai. Não, antes de te conhecer eu já te amei. Está ligando. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade. Antes de te conhecer, me perdoe esse tempo todo sem falar. Canta, canta, canta, canta, canta. Agora. Parabéns, Mateuzinho. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar. Essa música é muito linda, moleque. Esse tempo. Eu vou baixar o som, quero ver todo mundo, no geral. Percebi. E não cantar, não vai atrasar. Dizer, vocês! Preciso te encontrar. mas atende esse teu celular. Preciso pedir perdão. Eu sei que toma canja, bora. Isso aqui quando o cara faz amor com a mulher e ela fala assim pra ele, assim, ó. Eu quero mais. Mais depois do amor. O que que ela quer? Quero um carinho, um abraço, me dá por favor no meu romance. Agora tem aquele cara que vai fazer amor com a mulher, chega lá, te faço, e dá as cabeçadas nela, me leva, depois queima, tá morto. Eu não vê, não consegue entender. Eu quero atenção. Tem uns e outros desses por aqui, eu acredito. A mulher, ela quer carinho. A mulher, ela quer abraço. Dar de mãos dadas, caminhar na rua. E aí? O Leno nota 100, o Wendel Lira, o Lucas Wallace, a família nota 100 de Benevide. Por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. A mulher precisa de carinho, atenção e muito amor. E a Tecido Cinderela na área. Um pouco. Passando coalhada, o comandante da galera aí. Bruno Pitbull. De carinho, o Robinho 160. Juninho Souza, vai Juninho! Não é a minha TX considerada sempre aqui. Fez um pedido. Sempre dando moral pra gente, valeu! Vem logo me ver, não consigo entender. Te dou mais atenção, não quero só prazer. Te pego no colo, não tá mais sozinha. Como eu te adoro, vem que és toda minha. Vem, não faz isso comigo. Olha o gato mesmo. Ele, o Gabrielzinho da TF. Adriane Moraes. De atenção. Vem, não faz isso. Não. O Dieguinho é muito alto, O Diego tá carreira solo hoje, mano. Tá desguiado hoje. Meu bem, por favor, faz isso. Tô mal hoje. Eu preciso de carinho. Bater essa foto aqui com o patrimônio. Patrimônio Bola GDK. Essa aqui vai pro Face e a gente vai invadir outro lado do Rio mais tarde. Lá no bar e restaurante Papa Tudo. Minha panelinha, fazer o convite agora. Todo mundo 9 da noite lá na Praça Princesa Isabel. Pra gente atravessar o Rio. E vai ser desse jeito. 3, 2, 1, vai, já, libera na batida, DJ Dinho, que a galera quer assim. Bora, maninho, na batida, que a galera dá valor. Vai, vai, vai, vem, vem, vem. Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar. Uma relva invadir. Calma, se me fala, tá de longe. Eles estão de longe, mas eles são. Eles são. Eles são a referência impressão do Pará. Negra, eu vou curtir. É a minha panelinha. Eu sou Moraes, eu vou até de popopô. Não quero homem ser besteiro, papo é curtição. Pegar as gatas mais gostosas do salão. Se pinta alteração, fico de longe, irmão. E se o negócio esquenta, saio fora do salão. Tira que eu tenho uma notícia pra galera, pra quem gosta de curtir a referência. Quinta-feira tem a volta do Caribe Show! Augusto Montenegro nunca mais será a mesma! A referência quinta-feira chega! Itali, sal, sal, sal, sal, sal! Eu vou te contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era 1 hora, 2 horas, 4 horas, 7 horas, era só no jeito. Tá na hora de dar de sal! geral, no geral, resiste esse momento aí, ó. Quinta-feira tem Caribe Show e o Gordo e o Dinho estão na área. Sal, sal, sal, sal. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, a sempre amar. Você me perdeu. No meu amor, não vou mais chorar. E não vale a pena ter você, mas vou encontrar. Sal, quinta-feira do Caribe Show vai ser assim, vai ser assim, ó. Você já ouviu falar, estado pop som. Ai, ai, ai, vem comigo assim. Olha lá, estado look som. A minha história eu vou te contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Tinha os olhos verdes, é uma tentação. Ai, bora maninho, já vai. Doido, caralho. Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não. A mil grau ele. Expressar. Ele não tá ouvindo mais nada. Por ti. Não adianta vir falar no ouvido dele que ele não escuta mais nada. Por ti. Eu chorei. Lê, dá pra dar, lê, dá pra ler. Sofri. Lê, bacana. Eu cresci. Escuta, tá escuto, mano. Com esse amor. Eu escutei daqui o que ele queria falar. Ele falou, a festa vai até 4. Vai, desgraçado, até 4, até 5. O bagulho tá doido. Joga a mãozinha pra cima e canta assim comigo. Sal, sal, sal, sal, sal e dá de sal. Sal e dá de sal. Mais uma, mais uma. Bota aquela que eu sei cantar pra galera. Aquela, aquela, aquela. Aquela, aquela, aquela, aquela. Vai! Essa aqui quem gosta é o Bolão. Hoje vai ser o lançamento da vinheta dele lá. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo, o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá do entroncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer? O que é que você quer? Lá vem mais uma, vem. Vambora de dedinho detonando na batida já. Essa aqui é pro comandante Freitas. Ele vai filmar pra colocar no status dele. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava pra você. Não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de ouvir tanto papo furado. Sem desculpa, eu já me entendi. Agora tudo que eu quero, essa minha baladeira por aí dá uma liberdade. vivo, ao vivo. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem se confessou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim, você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta assim, você só pensou em si. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aham. Mas agora que você está só, você vem me procurar. Meu amigo Japa, valeu, moleque! A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço e no Oleolá. Vai! A noite e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço e no Oleolá. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. Tem show na Pororoca e no Aficambá. As meninas do Lapinha dançando de calcinha. Garota de programa no Locomotiva. Artista no Pompilho, artista no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. A Jéssica tá na área e eu tô feliz. Tá todo mundo aqui curtindo o rock doido. O Dinho tá tocando e a galera vai dançar. Na madrugada rolando brega, brega. Com o DJ Dinho e o Dinho. A toca, 3, 2, 1. Vai morrer hoje, vai morrer hoje. Se voltar, minha paixão. Gordinho vai morrer hoje, mano. Voltou, coração ficou na triste solidão. E aí, Japa? Se um dia eu te encontrar, o quanto eu te amo, és minha paixão. E parar. És o meu primo. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho.